eu estava aqui. Aonde estava e por que você sumiu? Me diga, por favor. Acordei e você não estava aqui.